fosse um caso de amor, qualquer coisa com você. Sem você, a vida não tem razão. Sem você, sou alguém que saiu com destino na estrada a se perder. Guardo no peito meu coração pra viver um romance, um caso de amor, qualquer coisa com você. Sem você, a vida não tem razão. Sem você, sou alguém que saiu com destino na estrada a se perder. Longe das carícias suas, sou um cão vagando as ruas. Sou um rio sem água, terra sem sol e o céu sem luar. Longe das carícias suas, sou um cão vagando as ruas. Sou um rio sem água, terra sem sol. Longe das carícias suas.